E galera, começa agora mais uma edição do Opinando Shibun, edição número 72. Finalmente passamos a 69, né, na última edição. E eu estou aqui com o meu amigo Luke Lucas. Oi. Como é que tá as coisas, Luke? Cara, a sala da minha faculdade resolveu que o ar-condicionado não ia funcionar. E eu tô passando calor filho da puta lá dentro. É de passar mal, cara. É de você querer vomitar, assim. Tá absurdo. Ah, não. Lá no laboratório da faculdade, cara, eu tava morrendo de frio. Ah, cara. Eu prefiro passar frio do que passar calor. Pois é, cara. Ainda bem que eu posso habilitar o ar-condicionado como quiser. Então, tudo bem. Então, o fato que, pô, leva um casaco. Não, cara, é só aumentar a temperatura. Mas bem, e aí, cara, o que você tem feito na semana, fora o negócio da faculdade? Tem alguma coisa que quer contar, alguma notícia que você leu que você queria comentar? Então, eu vou comentar de umas coisas maravilhosas do meu trabalho, né, que é o trabalho de suporte, de... como é de faculdade não, de escola, né, que é o Acesso à Escola, São Paulo aqui. A gente fez toda uma capacitação para os estagiários do ensino médio e tal, fizeram tudo, ensinando tudo direitinho, né? Só que não adianta, né? Porque adolescente não ouve porra nenhuma do que você tá falando, foda-se. Aí o pessoal veio perguntar, fazer umas questões, tipo, como reinicia o servidor? O moleque não sabia reiniciar o computador, Evilásio. Uhum. E porra, o cara quer ser estagiário de ensino médio pra informática, não sabe reiniciar a porra do computador, meu irmão? Vai se fuder, velho. Dá vontade de expulsar o cara do lá. Sai. Fudei essa porra. Tem coisa tipo, a rede do computador não tá funcionando. Você viu se o cabo tá ligado? Aí o cabo não tava ligado. Esse tipo de coisa. Cara, acontece. Eu sei que eu já falei merda no passado também, então às vezes é chato comentar. Acho que a maior vergonha que eu tive com computação, uma vez que eu tava tentando fazer um negócio no computador, aí eu não conseguia mexer nos números. Aí eu não percebi que o no lock tava desligado, né? Aí eu pedi ajuda pro cara, o cara percebeu na hora, eu fiquei com aquela cara de tacho, puta que pariu. Mas assim, eu já dei aula pra cara do ensino médio de Java, e é legal que assim, eu dava o módulo, que era o módulo de orientação a objetos, que devia vir depois de estrutura de dados, depois de lógica de programação e tal. Aí quando eu fui dar a primeira aula, o cara não sabia fazer não sabia atribuir a porra da variável. Que merda é essa, cara? É foda. Não, fora teve essas coisas de pessoa não saber o básico. A pessoa queria estudar matemática 2 na minha faculdade, o cara não sabia fazer regra de 3, cara. Porra, meu irmão. Caralho, o que você tá fazendo aqui, velho? Sai daqui. Puta que pariu. Eu também já peguei esses caras que o computador não tá ligando. Acho que foi no trabalho uma vez. Cara, o computador não tá ligando de jeito nenhum. O que eu faço? Cara, tá ligado na tomada? É, né? Foda, cara. Que era pra ler. Pro cara ler. O 0800 de cima tinha um número, né? Cada máquina do governo tem um número. E o cara falou: não, tá muito escuro. Ué, liga a luz. Ah, é que faltou a luz. Tipo, no telefone, assim, suporte. Eu não acredito muito nele, mas achei engraçado. Tudo bem. Tá bom. Cara, você chegou a jogar o Flappard antes? Do dono do Flappard dizer que não queria mais deixar o pessoal baixar? Não, a pessoa tava falando pra caralho, eu baixei, joguei 2 minutos, achei uma merda, desliguei, assim. Tirei fora. Você jogou o Flappard, então? Joguei essa bosta. Eu não joguei, eu joguei duas versões. Como é que eu posso dizer? Cara, eu não sei como é que eu chamo. Fanversion, sei lá. Feitas por outras pessoas, do que seria no design do Flappard, que foi o Flap Change, do Melhores do Mundo, que é o bonequinho do Change pulando e as barrinhas são o Hell. E eu joguei esse que eu até passei o link pra ti, que é o Maverick Bird, que é uma versão hiper foda, hardcore e psicodélica desse jogo. É interessante, cara. Eu achei uma boa forma de passar o tempo. Você fez quantos pontos? Eu joguei, eu tirei 7 pontos só. Já fiz mais que os Broncos, tá bom. Fez mais que os Broncos, é verdade. Já tá bom, já tá ótimo. Não, mas o jogo é tosco. Eu não entendo por que tá essa mania toda por causa dessa merda, não. Cara, ele é um joguinho simples pra celular, acho que funciona muito bem. Na verdade, eu não joguei o Flappard, mas deve ser a mesma coisa do Flap Change. Eu imagino que seja a mesma coisa. pouquinho melhor, porque o do Flap Change é tipo uma cópia. Os controles são meio zoados. Mais zoados que o original, porque o original também é zoado. Mas como assim zoado? Tipo, você aperta, o bicho vai lá pra cima pra caralho, assim. Você não tem o controle maneiro, assim. Mas no Flap Change, os canos são mais gordinhos e tal. Sim. Cano não, né? O Hell é mais gordinho. Não, é o Hell, cara. Mas o Maverick Bird é hardcore, cara. É tipo... O Maverick Bird é dos criadores de um jogo que eu tenho aqui no computador, que é o Super Hexagon, que é mais absurdo. Eu já joguei esse jogo. É absurdo, velho. É absurdo. Eu não consigo fazer 5 pontos nessa meta. Eu fiz 10, o máximo que eu consegui. Eu paguei dinheiro no Steam por causa dessa merda, eu joguei um pouquinho e desliguei tudo. Não, eu joguei num iPad de um conhecido meu. É uma foda. É absurdo, cara, é absurdo. Concordo. Mas esse Maverick Bird eu até recomendo, cara. Eu acho que é legal, porque o nível de dificuldade é... Eu não diria foda pra caralho, mas é com certeza bem mais difícil do que o Flap Bird normal. E tem umas coisinhas, umas técnicasinhas que você tem que pegar pra poder passar dos níveis. Quando eu digo passar dos níveis, é tipo fazer 10 pontos. O maneiro é a música dele, né? A música é muito maneira, é um batidão, é um tecnozão. Só que às vezes atrapalha pra caralho. Tudo atrapalha, na verdade, tudo atrapalha. Coisa piscando na sua cara atrapalha. É, você tem um ataque epilético no meio do caminho. Assim. Os canos mudando o formato atrapalha. Mas é isso mesmo, cara. Eu sou da época que eu jogava Alex Kidd, então não tenho problema não com esses jogos difíceis. Ah, eu tenho. Eu não tenho paciência, mas não. Você chegou a jogar Alex Kidd? Eu tinha o Master System. Você chegou até onde? Você tem alguém? Lembra assim um pouco? Ah, eu pegava o helicóptero, acho que. O helicóptero que era depois da moto, né? Era. Aí eu parava nele. Acho que eu cheguei até o terceiro ou foi o quarto castelo. Nunca consegui passar dali. Mas bem, foda-se. Vamos pras notícias. Diretor de Akira diz: vou fazer um Akira muito melhor que o anime e o mangá. Então, o diretor do live action de aqui. Bota a risada do Chave de fundo. Jaume Collet Serra, ou sei lá como é que fala o nome desse cara. Luke, lê aí, como é que se fala o nome desse cara? Jaume Collet de Serra. Esse cara aí é foda. Ele vai fazer uma Akira melhor que o do anime do mangá, né? Esse cara tem que ser pica grossa, velho. Tudo bem. Pois é, então, esse cara, o diretor do Akira Live Action, eu não sei porque que ele aceitou esse papel, puta que pariu. Mas bem, ele conversou com um site famoso de notícias dos Estados Unidos, que é o Comissão. E ele falou algumas coisas sobre o filme, né? Ele falou que vai ser uma adaptação mais baseada no mangá, não vai ter muito a ver com o filme do Otomo, mas apesar de ser baseado no mangá, na verdade não vai ser como o mangá, né? Nesse momento você já pensa na sua cabeça, vai se passar em Detroit ou Nova York. Mas como ele disse que a versão do mangá e do anime não são tão legais, ele disse que vai fazer uma versão ainda melhor do que o do anime e do mangá. Resumindo. Ele falou assim, ó... Vamos pegar isso aí, só vamos falar, vamos pegar o nome dos personagens. Olha, só. Deixa eu falar aqui rapidinho, uma parte do trecho da entrevista dele fala assim: ninguém na obra original é interessante. Tetsuo só é interessante porque alguma merda acontece com ele. E o Kaneda é muito bidimensional. Isso é parte da cultura japonesa. Eles nunca têm personagens fortes. Bom, eu não vou discordar tanto porque eu não gosto de nenhum personagem Akira. Mas peraí. Isso é parte da cultura japonesa, eles nunca têm personagens fortes. Não, isso é bobagem, né? Mas eu não sou muito fã de Akira, mas eu pelo menos, eu respeito a obra. Eu respeito a merda dessa porra, dessa obra. Esse filho da puta, ele pisou na cabeça e cagou em todos os fãs de Akira e falou: ó, vocês são uns merda por gostar dessa bosta aí. E por que vocês gostam de anime se eles têm personagens fortes? Esse cara, meu Deus do céu. É um marketing bom, né, pro filme, né, Glaucio? Agora eu tô com vontade de ver. Só pra, tipo, ver se faz melhor dele. Sei. Só quero ver se faz melhor. Alguém deve ter falado, ele reclamou de aquele cara, falou, faz melhor, ele falou, ah, beleza, vou fazer. Eu quero ver, eu só quero ver essa merda. Eu aposto que Dragon Ball Evolution vai ser melhor, agora eu tô de birra dessa porra. Puta que pariu. Cara, pegou um projeto que ninguém quer, já pra começar por aí, né? Porque há quantos anos que esse projeto disse que sai do papel, já mudou o diretor, já mudou o ator, já mudou o orçamento. Provavelmente o orçamento agora é o orçamento mais baixo que já teve. Que deve ser 50, 60 milhões, orçamento de Dragon Ball Evolution, só pra deixar claro. E o cara vai e me solta uma merda dessa, cara. Mas eu entendi um ponto dele. Ele quis dizer que os personagens do filme. Ele quis dizer que os personagens do filme vão ser fortes. Isso significa que ele vai dar pouca atenção pra CG e vai fazer um pano de fundo de merda pra tentar fazer os atores segurarem o filme. Mas, cara, eu não sei. Que ator vai fazer um Akira? Não sei, cara. Como é que se mantém a essência do Akira? Toda aquela parte do problema que tem no Akira. Todo o problema do tal do terror pós-apocalíptico. Ainda vindo do problema da Segunda Guerra. E você simplesmente vai tirar do parâmetro oriental. Vai tirar de todo aquele negócio que aconteceu. E vão manter a essência do Akira botando personagens fortes. Não, cara. Não, né? E manter essência, cara? É nova Detroit, velho. Os caras não vão manter porra nenhuma, não. Os caras vão estuprar a Kira sem camisinha e vai passar AIDS pra Kira ainda, velho. Já era, já acabou, já. Foda-se, não adianta. Foda. Aí o pessoal diz que o Katsuhiro Otomo ele ainda é o produtor executivo do filme. Quer dizer que ele não vai fazer porra nenhuma. Agora eu fiquei curioso, peraí. Eu vou procurar no IMDB. A carreira desse cara. Vamos ver o que ele é fodão, assim. Muito bem. Vamos ver que incríveis que ele fez. Sem escalas. Ah, ele vai fazer. Sem escalas vai sair aí. Vai a Orphan. Nossa, ele fez Gol 2. Vivendo o sonho. Eu gosto desse filme. Ele fez A Casa de Cera. E só. A Casa de Cera, Gol 2, A Orphan. Desconhecido. Uma série de TV. Desconhecido, eu vi esse desconhecido. Também com o cara do Sem Escalas, que eu esqueci o nome agora, com o Hazagul. É, então Sem Escalas vai sair também. Mas é. Hazagul não, porra. Hazagul, porra, do Batman. Mas você reconhece pelo. Dionísio. Chico e você, cara. Ian Nelson, cara. Nelson. Eu não tenho coragem de ver a Orphan. Eu não posso. A cara, eu também não tenho muita coragem, mas eu vi Gol 2 e não sei, não tenho que tirar disso. Mas é isso aí, ele respeita muito a Kira. Vamos ver o que vai sair, né? É, né? Fazer o quê? Mas bem, fiquem com essa aí. Vocês, que vocês são fãs de Akira acham, que vocês não são fãs de Akira acham. E, cara, vai ser uma merda, puta que pariu, vai ser uma merda, cara. Eu não consigo acreditar que esse negócio vai ser bom. Alô, criançada, o Capitão Nascimento chegou. Eu não vou dar um exemplo de um herói, mas sim de super-herói! Tira essa roupa que você não quer se usar. Você não é caveira, você é moleque. Beijo no meu nariz, hahaha. O cara vai beijar o filho do Wagner Moura, ele vai dar um tapa na cara dele e falar que ele financiou essa merda, né? cara, é o sistema. Sistema do filho da puta. Vai ter a vovó Mafalda no filme? Será que vai ser um travecão foda? Né? Eu não sei, cara. Acho que não. Ia ser foda, cara. Mas enfim, Wagner Moura, o famoso Capitão Nascimento, revelou que o próximo projeto dele é uma biografia do Bozo. É mesmo, o Bozo, o palhaço careca. Com cabelo vermelho bizarro. Esse aí. Hoje, eu não sabia que o Bozo hoje em dia era pastor, velho. Como é que deve ser? O cara que fez o Bozo naquela época é pastor, quer ser um Bozo mesmo. Ele é o ícone, ele é o palhaço. Ele é o Joker, ele é o. É o palhaço! O Joker, o palhaço! O Coringa, o palhaço, o Joker. Não, mas bem, então várias pessoas fizeram o Bozo. Só que tem um dos caras que é icônico, que é o que ele vai representar. Que é um Bozo que fez lá no, acho que nos anos 80 e tal. E esse cara era problemático pra caralho, ele cheirava droga antes de ir pro programa. Ele devia enchia aquele nariz vermelho de cocaína e botando o nariz e cheirava durante o negócio, velho. Ele era muito louco, cara. Eu não duvido não, cara. Eu não duvido não. Vai malhado, vai malhado! Malhado! Malhado! Porra! Aí ele tinha um problema com o filho, Deus, e tal. E agora ele é pastor, né? Mas ele vai contar a história, né, desse cara, de como era quando fazia o Bozo. E é foda, cara, é foda. É muito estranho, cara, você pensar, pô, o Capitão Nascimento vai ser o Bozo, cara, sério. Não, foda que esse é o ciclo, né? Eu não sabia o que ia acontecer com um palhaço, tipo o Bozo, mas a pessoa fica famosa, né? Vai caindo e vira pastor. É sempre assim. É sempre acontece isso. É por aí, cara. Mas eu nunca pensei. Eu todos os... esses que tem algum problema sempre fazem isso, né? A tiazinha não virou crente, não foi? É, virou crente depois que viu o disco voador. Agora, será que o Patati e Patatá vão ter uma biografia também, velho? Eles são uma continuação do mal do Bozo, né? Cara, isso me lembra um livro que eu li, eu acho que eu até já indiquei aqui, né? Que é A Fantástica Vida da Morte. Que lá conta a história de um cara que é palhaço, que é de animador de TV, que é um cara famoso pra caralho, que é um drogado, alcoólatra, não sei o que, é muito bom, cara. E uma certa hora um cara lá que fazia o Papai Noel, não, era alguma coisa assim, era algum personagem que era famoso. O cara fica puto porque o cara roubou o emprego dele, né? Roubou entre aspas, né? Conseguiu o emprego dele fazendo esse negócio. Aí tenta matar esse palhaço, é foda, pô. De palhaço, a coisa que eu mais me lembro é um episódio das Meninas Superpoderosas, que elas enfrentam um palhaço que era preto e branco. Você lembra disso? Sim, sim. E, tipo, não era culpa do palhaço. O palhaço não era mal. Caiu uma química preto e branco que fez ele perder a vontade do mundo e tal. Aí começou a distribuir. Aí elas começam a cantar uma musiquinha feliz e o amor faz o mundo girar, alguma coisa assim. Uhum. E o palhaço se cura, ele fica colorido de novo, ele fica feliz. E as meninas superpoderosas vão lá e metem a porrada no palhaço. Elas destroem, o palhaço fica destruído, jogado no chão e ele vai pra cadeia. É um absurdo. E mais uma vez, o dia foi salvo, graças às meninas superpoderosas. Batendo no palhaço inocente, gente. O palhaço não tinha culpa, o coitado apanhou, coitado, foi pra cadeia. Provavelmente foi estuprado na cadeia com aquele demônio traveco. Caralho, que demônio traveco é assustador, cara. Eu nunca entendi aquela porra, era assustador aquilo. É absurdo. Mas eu não tenho o que falar dessa notícia, é tão assustadora quanto o demônio traveco, assim. Eu lembro mais assim, de coisa assustadora, é do filme, né, Os Palhaços Assassinos do Espaço. É muito louco, cara. Muito louco esse filme. É claro que eu não vi, né? Óbvio, né? E tem uma sequência, hein? Esse filme vai ser trash, velho. Eu não consigo. É assustador, cara. É assustador os palhaços. Um poço com essas bolas brancas no meio da barriga. Será que botaram no MDM aquele vídeo dos heróis dançando? Será que vai ter isso no filme? Já teve, velho. Superman, Batman. Superman, Batman. Muito bom, cara. E é legal que juntava tudo, né? Tinha o Superman, o Batman, Mulher Maravilha, o Thor, o Homem-Aranha e outro que eu não faço nem ideia que seja. É o mestre do Kung Fu. Pariu. É Liga da Justiça, né, cara? Homem-Aranha e Thor. Tudo... É tudo da mesma coisa. Daqui a pouco aparece o Mussum de fantasma ali no meio. Você não coloca no meio os Trapalhões. Os Trapalhões é a melhor Liga da Justiça que já teve. Eu gostava do Batman viado do Dedé. Ele era muito engraçado. Também. Então é isso. Tem muita gente que ainda acha que o fantasma é da Liga da Justiça por causa dessa porra dos Trapalhões, né? E ainda acho que foi mesmo. Muita gente acha, cara, com certeza. Então é isso, galera. Durmam com isso. Durmam sabendo que o Capitão Nascimento vai fazer um Bozo. Cara, imagina o Capitão Nascimento vestido de Bozo subindo o morro. Alô, negada! Aqui... Deixa eu ver na porra! Eu não sou da época do Bozo, mas eu sempre sei das histórias bizarras do Bozo, né? O Bozo é um personagem icônico, aquele personagem que você pode nunca ter visto, mas você sabe quem é. Bem, é isso. Vamos então pra parte de discussão, galera. Vamos lá. Nossa corrente do super-herói, Superman, Homem-Aranha, vem também pra aprender como é. Hey! Batman. Então essa semana eu peguei um tema mais abrangente, um tema mais comum, pra ver se sai alguma coisa interessante daqui ou se só sai merda, como sempre. Vamos ver, né? Desculpa. Desculpa. Não, cara, a culpa não é só sua, não. Eu sei que eu tenho um parcelado de culpa nisso. Então, o tema da semana a gente vai falar sobre o que que torna um personagem bom e se depende da mídia que ele tá inserido, o que é que depende da mídia, se... Por exemplo, eu vou começar aqui perguntando, um personagem de cinema... Você acha que um bom personagem escrito com um bom roteiro necessita de um bom ator? Ou você acha que um ator normalzinho fazendo esse um personagem meio escrito consegue fazer algo legal? Não, eu acho que um ator, tem que ter um bom ator assim. Porque ele tem que passar a emoção que o cara escreveu no papel pra imagem e som, né, cara? É a mesma coisa que pegar um bom ator e botar uma dublagem qualquer no cara. Você não passa a mesma coisa, pelo menos é o que eu acho. Mas e o contrário, você acha que dá um personagem que não é tão legal assim? Na verdade, eu acho que a gente tem casos, né, disso, de personagens que não são tão legais assim, mas que o ator fez algo tão bom que o personagem ficou foda. Pra mim, o caso clássico é o Homem de Ferro. É, porque o personagem do Homem de Ferro, ele... O diretor falou assim pro Downey Jr., né, se vira aí, vai, solta. E ele fez o que queria na história. E ficou, tanto que a personalidade dele no cinema foi pros quadrinhos também. E o personagem ganhou relevância, todo mundo gosta do personagem agora. Eu gosto do personagem agora por causa disso também. Então, eu sempre achei o Homem de Ferro um merda, pouco que conhecia dele. Depois dos filmes eu comecei a achar mais legal. Não é que eu gosto, porque eu não sou uma vete, não leio porra nenhuma da Marvel. Mas, posso dizer que ele tem mais meu respeito agora. Agora, por exemplo, tem certos personagens de quadrinhos que no cinema não ficam legais do mesmo jeito, né? Por exemplo, eu acho o próprio Batman, que o Batman da HQ é muito diferente do Batman dos filmes, né? Porque o Batman da HQ só usa lã e consegue enfrentar o Darkseid. Varia muito de autor pra autor, por causa do Batman. De qualquer jeito, Vilado. Da HQ, se fosse a mesma coisa no cinema, você não ia acreditar em nada daquilo. Não, concordo, só tô falando que eu não sei se tu tá querendo falar que no cinema fica ruim ou fica bom. Claro, tem casos péssimos do Batman. Eu concordo que ele é um bom exemplo, personagem relativamente bom, né, porque não é um personagem tão difícil ao ponto de você ter que fazer superpoderes e ver o negócio, como é que ele se dá com isso, porque não tem, né? É basicamente um cara que perdeu os pais e agora tá tentando se vingar contra o crime por causa disso. É, e a grande diferença do quadrinho pro cinema, por exemplo, é a suspensão de descrença, né? No quadrinho, como você tá acostumado com aquele carnaval, é poder, de qualquer jeito, você já leva a sério tudo mais, as portas bizarras, viagem no tempo, morte que não acontece. Mas no cinema... Assim, eu nem falo tanto, porque já teve... Você tem basicamente dois Batmans. Apesar que você tem uns 5 ou 6, sei lá, mas... Você tem dois tipos de Batman. Você tem aquele Batman um pouco mais carnavalesco, eu te lembro mais do Tim Burton, que na época funcionava, cara. Ele tinha uma pegada dark, tinha aquele negócio carnavalesco, os vilões eram muito estranhos e tal. Inclusive, até hoje eu ainda acho que o Danny DeVito é um pinguim foda, apesar da loucura que é. Puta, eu vi de novo e não é bom não, cara. Não, o pinguim é legal, cara. A não ser que agora eu admito que aquele pato gigante de borracha estraga o filme. Do nada ele quer virar prefeito, aí ele do nada ataca. Sim, o cara. Sim, cara, é um jeito. Ele é totalmente diferente do pinguim na HQ, que é um mafioso. Mas muita gente acha que... Muita gente nem sabe que o pinguim na verdade é um mafioso. É, ele não é um cara zoado. Mas ele é um cara zoado que funcionou. Eu não acho assim ele tão absurdo. E principalmente pra época. Você tem que sempre pensar também um pouquinho na época, né? Na época você primeiro tinha aquela suspensão de crença do CG mal feito. Você aceitava aquela roupa de borracha e tal. Porque, por exemplo, nesse filme do Pinguim, do Batman Retorno, eu acho. É Batman e Robin, não é? Não, Batman e Robin é o primeiro do Val Kilmer. Esse filme aí. Por exemplo, tem uma cena lá que o Batman tira a máscara quando tem tá a Michelle Pfeiffer e o cara eletrocutado, aí ele mostra quem ele é de verdade, que ele é o Bruce Wayne e tal, você vê claramente o negócio rasgando, a roupa, a borracha rasgando. Mas naquela época você aceitava, sabe? O Batman não conseguia virar o pescoço, ele tinha que virar o corpo inteiro pra olhar pro lado, era horrível. Eu concordo. Mas assim, como eu falei, naquela época você aceitava. Mas assim, com exceção do carnaval, carnaval absurdo que foi os filmes do George Martin, aquilo ali você finge que nunca existiu. Caralho, cara, que ideia babaca botar o Schwarzenegger de Mr. Freeze. Mas bem. Não era só isso, era só as piadinhas que ele soltava, as frases com frio envolvido. Não só isso, né, cara? Quantas vezes ele falou fique frio naquele filme, né? É absurdo, cara. Pois é, e a gente tem um Batman mais novo do Nolan e tal, que tem uma pegada já um pouco menos. Já tem uma pegada menos carnavalesca, coisa. Que até o segundo filme, pelo menos, é um pouco mais embasado na realidade, porque no terceiro filme ele fode com tudo. É. No terceiro filme é muita suspensão de descrença pra você aceitar as coisas. Mas é isso que eu falo. Eu acho que, por exemplo, o terceiro filme numa HQ, eu engoliria mais algumas coisas do que... Sim, mas eu tô falando o seguinte, no filme do Tim Burton, ele era um carnaval meio HQ, sabe? Só que, inclusive, o Batman... O Tim Burton mudou um pouco a estrutura do Batman, porque o Batman, em algumas histórias, e pra muita gente, o Batman era, não era aquele personagem tão... Não tinha aquele lado tão sombrio de Gotham, sabe? Na época. Ainda não era uma Gotham tão sombria, tão louca, como era... Tinha, tudo bem, aquelas HQs clássicas que tinham mostrado uma Gotham mais, mais estranha, mas não era o comum do Batman. Apesar que depois do Cavaleiro das Trevas ficou comum, sim. Todo doutor tentava fazer o Batman do Frank Miller. Mas tu tinha no cinema, cara. A lembrança que o pessoal tinha do Batman era o Batman dos anos 60, do seriado, cara. Adam West gordinho, porra. Que é absurdo. É spray de tubarão, né, foda. Tudo bem. Então, fez uma diferença da porra, sabe? Talvez nesse caso eu até diga que o Bono não é nem um personagem, porque realmente Michael Keaton de Batman é uma merda. Mas aí entra aquela história do o negócio foi salvo algumas coisas, sabe? Salvo alguns problemas, foi relativamente bem escrito pro cinema, sabe? Então você tem esse lado do o personagem não era tão bom, mas era bem escrito, e mesmo com o ator mais ou menos funcionou. Mas é que também tem filmes e filmes também, né? Sim. Filme que você liga o foda-se, só quero me divertir, tipo, filme do Machete, você não tá nem aí pra atuação, só quer ver o cara descer a janela por uma tripa. O filme do Machete você assiste pelo Danny Trejo, não pelo Machete. Pela zoeira, porque o Danny Trejo também não é um bota, né? Não, mas você vai pro cinema sabendo que o Danny Trejo é o Danny Trejo, porra. Pela zoeira, isso. Você olha pro Danny Trejo, você espera o quê? Tripos voando. É a famosa suspensão de descrença, cara, pra mim, porque você tá pouco se fudendo pra ser real, não, você quer só se divertir. Só. E você associou ao ator uma certa característica, o ator virou um tipo de personagem, sabe? Você tem o Danny Trejo, não importa qual personagem do filme ele vai fazer, é o Danny Trejo. Aqueles atores que você pensa, porra, é o ator, que ele só faz isso, tipo o Nicolas Cage. Não importa que personagem a porra do Nicolas Cage faça, o Nicolas Cage é muito maior do que qualquer personagem que ele vai fazer, cara. Lembrando que o melhor filme de todos, que é aquele que ele faz com de Outra Volta, Duas Faces, né? A Outra Face. Outra Face, isso. Que o John Travolta tem que interpretar o Nicolas Cage. Nicolas Cage tem que interpretar o John Travolta. E é incrível, porque são dois overactors foda pra caralho. Tentando se interpretar, é muito engraçado, velho. Só que já começa com aquela cena do convento que o Nicolas Cage pega a mão na bunda da garota e abre a boca e os olhos, assim, ó, não sei o que, é demais. Mas aquele filme é meio estranho, cara, porque assim, o personagem do Nicolas Cage, antes da troca, ele é um personagem feito pro John Travolta. Você pode perceber que ele é escrito pro John Travolta. E o personagem do John Travolta é escrito pro Nicolas Cage. Então quando eles trocam, eles meio que vão pro personagem certo. Aí quando destroca, você acha muito estranho, cara. E o melhor de... A gente tá conversando sobre esse filme, mas esse filme é demais. O cara era um assassino sério, maldito, desgraçado, terrorista. O cara não tá sendo protegido por nenhum policial no hospital, assim. Ele vai e mata todo mundo e foda-se. Não tem ninguém pra defender os pobres dos médicos. Assim. Mas enfim, né? Não é sobre esse filme que a gente tá falando. Mas é incrível, veja. Enfim, a questão... Vamos tentar terminar essa questão, já que a gente já tá no cinema mesmo. Então, você acha que o personagem precisa de um bom ator? Ou você acha que ele bem escrito é importante? Ou acha que tem que ter os dois? Eu acho que tem que ter os dois, cara. Eu acho que também tem que ter o tipo de mídia que você tá querendo ver. Mesmo filme, tem filme que é pipocão, tem filme que é mais sério. Eu acho que tem esse tipo de coisa, assim. É porque, ó, por exemplo, uma outra tradução de personagem que... A tradução ficou uma merda. O filme, pelo menos pelo público em geral, foi um filme que o pessoal gostou, apesar de que ninguém conhecia o personagem. E que hoje em dia é altamente criticado, que é o Constantine. Constantine do Keanu Reeves não tem nada de Constantine. Isso é claro, tudo bem. Mas é um filme legal. Um filme que dentro das suas limitações, é um filme relativamente interessante. É uma péssima adaptação, mas é um filme legal. Apesar da shotgun em forma de cruz. O resto é legal. Essa daí é demais, cara. Eu gosto muito do começo desse filme, que é com o demônio indo pro espelho, jogando o espelho fora. Ah, eu acho legal a conversa no final com o cara que ele chama o Lúcifer de Lu. Eu gosto também dessa cena. Mas sei lá, por exemplo, em livro, que eu comentei no podcast passado, eu acho a personagem da Katniss, do Jogos Vorazes, filme melhor do que no livro. Porque no livro você acompanha ela o tempo todo, ela tá julgando, no livro ela faz mais sentido com o universo que ela tá, que ela tá sendo, tá sendo oprimida, tá sendo ameaçada o tempo todo. Mas no filme ela é uma personagem mais legal de se acompanhar, de se ver, assim. Não chega a julgar tanto. Então, sei lá, depende da adaptação também, né? Seria o roteiro. Então, assim, a gente... Vamos chegar no consenso, então, que precisa de um ator relativamente interessante e um roteiro bom. Independente se é adaptação ou não. Mesmo se é um roteiro feito especificamente para cinema, você acaba precisando dos dois. Não tem como dissociar nesse caso. Claro que tem, às vezes, a questão especial, tipo o Downey Jr. em Homem de Ferro, que ele não precisou tanto do roteiro, ele mesmo interpretou o personagem, mas... É raro, né? O Downey Jr. no Homem de Ferro, eu acho hoje em dia meio que... Ele criou um personagem pra ele de novo, o ator Downey Jr. Depois do Homem de Ferro, né? Que todo o filme ele faz o mesmo personagem agora. Sherlock Holmes. Que só funciona no Homem de Ferro, né? Funciona bem no Homem de Ferro, muito bem, mas... Apesar que você pega o Homem de Ferro, porque ele faz o mesmo, cara. Ele faz o John Stark no Sherlock Holmes. E é uma merda. Não, eu não chego a achar uma merda, mas não é bom. Não, não cara, eu não sei, cara, é uma merda. Mas tanto que você, a gente já tá mesmo meio que se acostumando, ficando de saco cheio desse personagem que ele criou. Porque o Nome de Ferro 3 eu não achei tão engraçado assim, tão divertido. Mas eu acho aí já foi muito mais o roteiro do que o Downey Jr. exatamente. Exagerou. Baseado no que ele tinha feito. Aí viu, pensou do roteiro. Acabou que chegamos nesse consenso, mano. Tem que ser ator e roteiro. Tanto personagem bom? Eu acho que sim. No final das contas. Então vamos pensar pro mídia quadrinho. Começando pelo quadrinho americano, em que o personagem acaba sendo muito mais importante do que o roteiro. É porque o roteirista vai ver, mas o personagem fica pra ser. Pelo menos você pensa em super-heróis, né? Mas aí é aquele problema, o roteirista é importante pra caramba. Tem personagem que precisa de um roteirista pra criar a personalidade definitiva dele. Tipo o Batman, que o... Não é bem definitiva, né? No caso de super-herói, nunca é bem definitiva. Eu acho que, por exemplo, o Batman, depois do Cavaleiro das Trevas, ele ficou até hoje do jeito que ele é. Sim, criou uma identidade, eu concordo. Mas vamos pegar um caso que eu acho diferente. O próprio Homem-Aranha da Marvel, ele já foi tanta coisa, cara. E ele continua se mudando e tal. Até hoje eu não vi uma personalidade definitiva do Homem-Aranha. Homem-Aranha é um engraçadão, engraçalhado. Não, mas já viu o cara que ele era engraçadão, engraçalhado? Ele já viu que ele era meio nerd, mais nerd. Já vi um que ele era o cientista mesmo, que eu nunca mais vi, inclusive. Não, na fase atual do Dan Slott, ele é meio cientista, assim. Não tô falando do Dr. Rao, depois eu não vejo essa merda. Mas é, antes ele até trabalhava numa coisa de cientista, num laboratório. E meitava coisa pro Homem-Aranha em geral. Mas é que o problema do Homem-Aranha é que a revista dele é quinzenal, ele não é mensal. Então, eu sei lá, ele é muito estuprado por esses roteiristas. Eles não conseguiram definir uma personalidade pra ele. Pois é, aí vem a questão. Homem-Aranha, eu concordo, eu acho que você concordar, que é um personagem bom. No geral, ele é um personagem bom, dadas as características básicas que ele tem. Eu acho, né, pelo menos. Não, eu gosto do fato dele ser falho, dele ser como a gente. Pois é, aí vem a questão, é o que faz um personagem bom? Independente se o roteirista vai fazer uma coisa boa ou não, porque o roteirista, nesse caso dos quadrinhos, eu acho que é muito mais a questão da história do que exatamente só da personalidade. Tá, a personalidade definitiva e tal, essas coisas são importantes. Mas, no geral, você tem sempre o mesmo plano de fundo, desde o começo, de muitos heróis. O Batman acaba que a história base do porquê ele é o Batman acaba sendo a mesma. A profundidade como ele é trabalhado é que é diferenciada. Então, assim, o que, que faz o personagem ser bom mesmo? Então, como eu gosto de um personagem, eu tenho que me identificar com ele. De algum modo, eu tenho que me identificar, eu tenho que me importar com o personagem. Porque, peraí, como é que tu se identifica com o Ciclope? O próprio Homem-Aranha, eu já li tanto HQ dele, eu conheço mais ou menos o personagem. Por exemplo, o Tio Ben, todas as motivações dele, e até as próprias piadinhas que ele faz, porque já é explicado várias vezes que ele faz tanta piada pra ele controlar o próprio nervosismo de estar enfrentando um cara vestido de rinoceronte, por exemplo. Então ele faz piadinha pra se... Fora as coisas dele ter que pagar aluguel, eu acabo me identificando, eu acabo vendo que o personagem é um pouco humano. Esse é o problema que eu tenho com o Superman, por exemplo, que eu não consigo me identificar em nada com o personagem, eu não consigo gostar dele, de nada, assim. Então, o Superman, eu já acho que, por exemplo, eu não sou um grande fã do Superman em si, mas o conceito, aquela ideia do conceito, né? O conceito que algumas pessoas trabalharam no Superman em algumas histórias é muito bom. Porque o Superman é aquela ideia do conceito do alienígena, né? Alienígena naquele lugar. Jesus, né? Não, alguns trabalham com esse Jesus, né? Mas o conceito principal dele é o alienígena. É o cara isolado ali, tentando conviver naquele mundo. E ainda tem o lance do fato de todos serem muito mais fracos que ele. Ele tem que se controlar, porque senão ele vai fazer uma grande merda. Mas eu não consigo olhar pro Superman e achar ele um bom personagem, cara. Nesse caso do Superman, eu acho que a única coisa que presta mais, porque eu digo, eu também não curto tanto, é mais a questão do roteiro. Eu entendo que, pô, tem gente que gosta do Superman e tal, blá blá blá, mas eu acho que nesse caso é muito mais o roteiro, depende do roteirista bom pra caralho, do que o personagem em si, das características do personagem. É a ideia do Superman, a Foice Materno, All Star... Todos esses clássicos e tal são histórias que fizeram o Superman de uma forma diferente. Um pouco. Que exploraram a ideia do Superman de uma forma diferente. Eu ainda não gosto desse. Eu diria que o Superman não segura história. O Superman é chato, é um personagem muito bonzinho, muito não sei o quê. Tanto que na tela ele é mais legal. Eu não tenho tanto problema com o fato dele ser bonzinho, cara. Só que eu acho muito estranho, sei lá. Eu realmente não consigo gostar muito do Superman. Ele é muito, sei lá, ele não parece ser tão real. Tanto que grande parte dos meus personagens de anime, mangá preferidos, sei lá, eu, em algum momento eu consigo me identificar, eu consigo me importar com o personagem pra eu continuar vendo a história só por causa dele. Assim. Seja pelo autor desenvolver a história dele, ou aos poucos você começar a entender cada nuance que ele tem. Quando eu me identifico com o personagem é muito mais fácil eu gostar dele. Mas existem alguns personagens que eu acho tão bem feitos, ou tem um conceito tão legal, que eu acho foda, assim. O Batman mesmo, eu não me identifico com o Batman em momento nenhum, cara. Eu não consigo, assim, por mais que, tem o fato do Batman lutar contra o crime e as pessoas se revoltadas. Não, cara, eu não consigo identificar com o Batman em momento nenhum. O Flash é um personagem que eu acho legal pra caralho, mas eu também não consigo identificar com o Flash em momento nenhum. O meu problema com o Flash não é nem o personagem. Nenhum dos Flashes, né? O problema do Flash é que não tem uma história boa do Flash, assim, o vilão do Flash tudo ruim. Não, a galeria de vilões do Flash é uma merda. É uma bosta incrível. Sei lá. Por exemplo, eu tava falando de mangá, eu acabei de ver o episódio 116 do Hunter x Hunter, né? Que é quando o Gon encontra finalmente a acontece o episódio 116, acontece algo, e você vê em nuance, a animação mostra tipo um personagem só dando uma mexidinha no lábio depois de uma frase, assim, você entende o que tá passando com o personagem. Toda a fala, todas as frases, a imagem que tá sendo passada, você entende o que tá acontecendo e não precisa de um escritor dizendo, Gon está irritado, Gon está triste. Mas aí dependeu muito do desenhista, né? Não chega a ser... É o Togashi, cara! É verdade, o desenhista é o Togashi, né? Não, é porque o cara sabe escrever pra caralho. O cara sabe escrever, o cara soube desenvolver os dois personagens, que é o Killua e o Gon. Que é a parte mais interessante do episódio. Não chega nem a ser a pessoa que eles encontram, e sim a relação dos dois. E o que muda só em uma frase, assim. O Togashi é um cara foda pra criar personagens. Tenho que admitir. O problema é que ele é um gênio. E o problema dele é esse, que ele é um gênio, que ele é preguiçoso pra caralho. Ele sabe que todo mundo tá esperando ele voltar e vai fazer qualquer coisa quando ele voltar. Então. Ele é o contrário da famosa frase do gênio não correspondido, né, cara? Ele é o gênio que não corresponde. Ele é o gênio que todos amam, mas ele tá pouco se fudendo pra gente. Então. Mas no começo de Hunter x Hunter, você acha todos os personagens babacas. Pô, o Kurapika, meu Deus do céu, como Kurapika era chato no começo. Mas aí você vai ver no passado o personagem, vai desenvolvendo os personagens aos poucos, você vai entendendo por que ele era daquele jeito, porque ele não confiava em ninguém, porque qualquer jeito ele ficava puto e ficou o olho vermelho. Esse tipo de coisa eu acho legal, assim. Eu acho muito legal quando um anime está lá pra frente, você volta e você consegue ainda entender certos motivos do autor, assim. Mesmo achando às que. Às vezes você tá lá na frente, depois você ter visto toda a construção do personagem, você volta. Aí você vê o personagem de uma forma totalmente diferente, né, no começo. E aí esse tipo de coisa você não vê em certos mangás. Aí você percebe que o cara não soube trabalhar direito e foi inventando no meio do caminho. Uhum. Que um personagem é totalmente diferente do começo. Apesar que eu não me lembro de nenhum exemplo agora, mas tem bastante. Desse tipo de coisa. Do personagem no começo é uma coisa e o autor vai inventando tanta coisa no meio que ele muda totalmente, assim. Sasuke? Ah, o Sasuke é tipo aquela coisa do... Ele queria que fosse um vilão desde o começo, mas nunca convenceu. Mas é porque a gente nunca sabe, cara, se ele vai ser o vilão ou o bonzinho. No final ele é o bonzinho, né, mas a gente nunca sabe. É que não faz sentido que ele assassinou pessoas, ele... Tem momentos que ele tava totalmente dark, na escuridão, e agora ele tá lá de boa, todo mundo confiando nele de novo, sei lá. Enfim. O Naruto tem muito disso, né? Uhum. É. O próprio... Eu não vou falar spoiler, deixa. É spoiler. Pois é. Eu ia falar spoiler máximo, galera. Mas ninguém spoiler. Por exemplo, eu acho que um bom personagem hoje em dia em animes é o Namba Muta e o Hibito, que eles são demais, cara. Ele é um de Space Brothers, que não é um anime com ação, não é um anime que vai ter porradaria. É um anime de narrativa da vida dos dois irmãos. Você se importa com eles. E assim, tá falando desse negócio da mudança, eles não, praticamente não mudaram. Assim, eles são os mesmos. Os mesmos. Do começo ao fim. Só que você vai se aprofundando, né? Você tem sempre aquela ideia do mostrando como é que era no passado. Aí ele lembra de tipo, o que ele fez no passado pra tomar atitude no futuro. Não, fora que, por exemplo, acontece uma determinada coisa que muda a personalidade de um, é você ver o apoio que um dá pro outro, assim, é muito bom. Eu gosto muito do que o autor fez com os dois personagens, a ponto de você conseguir assistir 90 episódios e você não se cansar de ver. Você quer ver mais dos dois. Você quer ver mais o que vai acontecer com os dois e você torce por eles. Sim, sim. Mas antes de terminar esse laço do anime e mangá, que eu acho que até dá pra perder um pouco mais de tempo, voltando ainda pra um pouco dos super-heróis. Volta a pergunta, cara. E o Ciclope? Tu gosta tanto do Ciclope? Tu identifica com ele como? É que eu gosto do fato dele ser o cara merda. Ele é um magrelinho. O Ciclope vai ganhar uma revista, né, agora. Vai, que beleza. Mas o Ciclope é o cara magrinho, no meio de um mutante extremamente poderoso, assim. Eu gosto dele ser o estrategista, ele ser o líder. Eu não acho ele tão merdão assim. Eu gosto. Ainda mais depois, durante a saga do Vingadores vs X-Men. Eu gostei do que ele representou lá. Eu concordo com tudo que ele fez, assim. Mas você se identifica com ele? E algumas coisas, assim, do estrategista e tal, do merdão. O Luke estrategista. Eita, velho, por que você acha que eu continuo no Shunari? Dinheiro, velho. Dinheiro, é verdade. Por que você acha que eu falo com você? É pra você editar o podcast depois. Eu já desisti desse podcast, vai saber. Eu não sei, né? É só o personagem que eu gosto, assim. Eu não sei porque todo mundo reclama dele. E por falar nisso, eu odeio o Ciclope do filme. Que raiva. O Ciclope do filme o cara zoou pra caralho o Ciclope, assim. Muito bom. É aquele negócio do ator, cara, também. Tem o ator e o roteiro, né? Porque aí foi os dois que se casou, né? O cara diminuiu a importância do Ciclope pra dar importância maior pro Wolverine. E o ator. O diretor foi sem limites com o Ciclope. Assim. O Wolverine tem que ser o principal, ele tem que comer a Jean, ele tem que zoar o Ciclope. Aí botou tudo isso, cara. Oh, que merda, cara. O terceiro filme, velho. Tem nem um minuto de tela. Ele foi morto da forma mais ridícula possível. Gosto do filme. Mas assim, no caso do super-herói que a gente tava falando, aí volta a questão, você também acha que precisa do roteiro ou se um personagem, ele tem aquelas características, ou que você se identifica, ou que, sei lá, pelo menos é alguma coisa, um poder legal, uma coisa legal, isso já basta? Então, no caso do quadrinho, eu acho que o roteiro é a chave, assim. Eu não sei, poder e tal, depende também do que eu quero ler, né? Se eu quero ler alguma massa véia e tal, não precisa de um roteiro incrível, você precisa da porrada. Por exemplo, um caso desse, vamos pro One Punch Man. O One Punch Man, eu não acho. Eu acho o personagem foda pelo fato dele ser um merda. É um cara fora da curva, assim, ele não tem nenhum atributo especial que o torne um personagem legal por ele próprio. Mas ele consegue ser um personagem legal do mesmo jeito. É tão simples que o ator desenha ele quase como um boneco palheto com uma capinha, assim. Enquanto todo mundo é super detalhado, ele é só um cara careca com os olhinhos, assim. Uhum. Mas essa é a diversão do Saitama. Eu acho que é por causa do roteiro, justamente porque ele é tão simples e tal, que a gente consegue gostar muito dele. Assim. Fora que, tipo, hoje em dia o autor ele faz arcos longos com o vilão. Mas como o vilão é foda assim, e você só fica esperando o Saitama aparecer. E você nunca é insatisfeito. É foda. Pois é, mas a questão do podcast, a grande pergunta do podcast é: o que faz um personagem bom, cara? É o roteiro, sempre? É, pra mim é o roteiro. Não tem como. O ator tem que saber escrever, tem que saber como fazer o público gostar do personagem. Por exemplo, vou dar um último exemplo, que é o melhor de todos. Eu acho que o Vilas vai concordar comigo, que é o nosso querido Shinji de Evangelion. O autor resolveu fazer um personagem que é crível, que é um humano, mas que é um bundão, que é um merda, ninguém consegue gostar daquela porra, né? Não importa o roteiro. Mas o foda do Shinji é porque o Shinji é um personagem que a gente não gosta, mas eu não consigo dizer que o Shinji é um personagem ruim, cara. Ele é o tipo de pessoa que eu achava o que eu acho merda, sabe? Ele é mais o tipo de pessoa que eu acho merda do que o personagem merda. Eu acho que dentro do contexto do Evangelho ele funciona muito bem. Ele é exatamente o que precisava ser dentro do contexto do Evangelho. Eu acho que o Evangelho sim deve muito ao Shinji, apesar de tudo. Eu não sei. Eu acho que é tipo, é o roteiro, o autor escolheu que ele ia ser um personagem assim, budão. Não, tudo bem, eu só tô falando isso, é porque eu não sei dizer se o Shinji é, dizer assim, com certeza, o Shinji é um personagem merda. Shinji é um personagem merda, eu falo. O mundo tá. Eu digo sem medo, o Shinji é um merda, mas. Shinji é um personagem merda. Ainda mais pra ser um protagonista de anime, ele é um merda. Não dá. Eu não aguento. O mundo tá acabando e tá ouvindo o Link Park debaixo desse cara. É foda. Não dá. O cara fala isso que nunca gostava de Link Park. Não, o problema é que ele tá ouvindo o Link Park debaixo desse cara chorando enquanto pessoas estão morrendo com tiro de metralhadora, né? Muito bem. Você queria que ele fizesse o quê? Sei lá, entra a porra do Eva, filha da puta. Você tá morrendo lá de fora, mas ela é mais macho que você, desgraçado. Ai, meu pai não me ama, meu pai me deu uma mulher gostosa, um robô gigante, duas ninfetas pra cuidar de mim. Ele não se importa comigo. É verdade, o Shinji é um personagem merda. É roteiro, é o autor, ele tem que ser bom mesmo, tem que ser bom. Então eu vou mudar um pouco a pergunta. A gente já meio que definiu que o roteirista importa muito mais do que a forma como o personagem é construído. Mas existe alguma característica, assim, que você acha que um personagem tem que ter pra ele ser bom? Ah, característica? Porque a gente meio que definiu que, independente da mídia, o roteiro é a parte mais importante. O roteiro bom é uma coisa, é mais importante que tudo. Mas tem alguma característica, e se depende da mídia. No caso do cinema, acho que a gente já falou que é muito mais o ator, né? Mas no caso de mídias que não tem como essa questão do ator, mídia visual como o quadrinho ou um livro que já não é tão, que você já tem que pensar na sua mente. Eu não sei, ele tem que ser no mínimo gostável. Eu não sei se posso falar assim. Tem que ser no mínimo carismático. Porque, sei lá, eu não sei. Tem algum personagem não carismático que você gosta? Que eu goste, não carismático, tem o Robin, né? eu discordo, cara. O Asa Noturna é um personagem carismático. Não, o Damian é um personagem que ele é filha da puta. O Damian é um personagem carismático, ele é filha da puta, mas ele é carismático. O Coringa é um personagem carismático, ele é filho da puta, mas é carismático, caralho. Se ele é tão carismático, porque ele é um, sei lá, ele é um desgraçado, assim, o Damian. Mas eu gosto dele. Não sei, não carismático, acho que não. Que eu gosto, não. Não lembro de nenhum, não. Tem o Top Pai, mas eu acho que ele é muito mais carismático que qualquer um, assim. O Top Pai é carismático, cara. Não tem como não achar o carisma dele, cara. Como dizer que um cara que mata o outro com a língua, que se locomove usando. É, como é que se chama aqui? Colunas no ar. O saquinho rosa escrito I kill you. Isso. Como um cara desse não seria carismático, né? Ah, mas eu não sei. O que eu lembro agora, de surpresa, eu não sei não. Mas e vocês, tem algum? Você lembra de algum? Não, assim não, cara. Não carismático, cara, é meio estranho. Eu acho que o... Não, o Arqueiro Verde é carismático quando o roteirista é bom. Arqueiro Verde, puta que pariu. Ah, não, cara, tem histórias do Arqueiro legal. Não dá. Boa, Pavete. Eu falo isso, mas a revista atual do Gavião Arqueiro tá foda pra caralho, assim, velho. Não, cara, não. Que eu lembre assim, não. Sempre tem alguma coisa que você olha e tem um carisma ali. É verdade. Ou o cara tem esse carisma por trás, ou você se identifica com ele, então, de certa forma, é um carisma, né? Por exemplo, eu vou dizer, tá aí, um personagem que eu acho que não é carismático, mas que eu me identifico pra caralho com ele, eu gosto, é o Sazahara, do Genshin. Eu não acho ele carismático, o cara é carismático, é normal, padrão, assim. É um personagem. É tipo um cara desenhado assim, pinte aqui o que você quer que ele seja. Qualquer anime, assim, ele seria aquele personagem secundário, assim. É. Mas ele é o protagonista e cumpre bem o papel, assim. É porque eu me identifico muito com o Sazahara. Eu gosto muito do Sazahara porque eu me identifico pra caralho com ele. É, não é um personagem que eu gosto de tanto, assim, não. Mas ele é meu personagem preferido, quem esquece. Ah, eu gosto mais ele do. Ele e o Madarame. Madarame. Madarame, ele é o poço de carisma do Genshin. Não existe outro personagem. Tanto que até agora ele tem um harem pra ele, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Você teve três mulheres atrás de você na sua vida? Mulheres, né? Mais ou menos. É, tem uma lá que não vai, né? Ele teve a loirinha. Tem a loira, tem a Su. Mas a Su é uma coisa complicada, cara. A Su também é outro personagem que é carismático. É, pronto, a Su ela consegue ser carismático no, sendo estranha pra caralho. É estranha? Qual é que é estranha, porra? Ela dá uns gritos do nada, ela fala que é o Gil, é a noiva dela. É por isso que eu disse, a Su não entra muito no arém. Acho que a mais assim foi a Lourinha. Aqui a Lourinha também tem pariu. Pois é, concordo. Mas enfim, eu acho que carisma, eu diria carisma, assim, sei lá. E tem alguma característica que você acha que acaba com o personagem? Eu acho que é, eu diria fanservice, cara. Como assim? Por exemplo, a Mulher Maravilha. Eu não consigo ver a Mulher Maravilha no cinema com um biquininho enfiado no cu. A corda que revela a verdade, tipo, tudo sabe do masoquismo. Eu acho ela uma personagem tão zoada na forma dela, na criação dela, eu não consigo gostar dela. É que é estranho, assim, eu concordo com você que Mulher Maravilha é tipo o ideal masculino de como seria uma personagem forte. Mas ela é uma personagem que fez sucesso entre o público feminino, entre aspas. Não foi um grande sucesso, mas tem algum sucesso, sabe? Eu não consigo ver a Mulher Maravilha maneiras. Comparado, por exemplo, eu acho a Viúva Negra. Eu diria que no caso do super-herói, sempre a mulher, que teoricamente é mais importante, ela tem esse lado de fanservice, cara. Fanservice, tem como não ter. Eu gosto muito da Viúva Negra, mas ela também tem uns fanservice. Tem, pois é. Mas aí vem uma personagem que é maravilhosa, que é a Jessica Jones. Não sei se você conhece, que é do Alias, que ela não tem nada de fanservice, ela é uma detetive, era uma ex-heroína e tal. Ela é foda, assim, não tem nada de fanservice, é uma pessoa excelente. Não usa biquíni no meio da rua, né? Porque as mulheres de hoje em dia é biquíni maior. Mas em nenhum momento ela tenta usar sensualidade pra poder pegar o uso. O fundo dela é que ela tentou ser uma heroína. Heroína. Pode falar heroína mesmo? Heroína. Não veio da droga não, né, gente? De herói. E ela acabou sendo estuprada, velho. Então ela é toda reclusa, assim, ela não gosta desse tipo de coisa. O uniforme dela é jeans e blusa. Então eu gosto dela, eu gosto dela. Assim, eu acho que com heroínas é muito isso. Eu vejo uma coisa que muda muito, pensando agora um pouco no mangá, né, que a gente fala. O shoujo, ele começou a fazer sucesso entre as mulheres quando começou a ser escrito por mulheres, exatamente pra não ter esse meio que fanservice, né? Porque era pouco, mas tinha alguma coisa de fanservice sempre que era escrito por homem. É porque elas eram pensadas como objeto, né? É, e outras não pensam em mulheres como objeto. Então eu acho isso. Eu acho que fanservice atrapalha muito o personagem. Assim. Eu demoro muito pra me gostar de um personagem que, por exemplo, é só peito. É só... Assim, eu não vou dizer que... Eu não gosto de todos os personagens assim, por exemplo, eu tô, como eu disse, eu gosto muito de Freezing, eu já tinha até falado aqui, e Freezing é peito na cara, cada quadrinho, né? Mas tem personagens lá que eu gosto pra caramba, tem uns que eu acho um saco, mas tem personagens que eu gosto pra caramba mesmo, com esse fanservice todo. Dá pra ter uma personagem boa com isso, eu acho assim. Só que ele é novamente a questão do... Eu demoro muito pra conseguir tirar todo o meu preconceito e começar a gostar do personagem. Fanservice é o que não me atrai em nada, assim. Eu não gosto mesmo. Tanto que em Kenichi, eu não consigo ler o mangá e falar, caralho, Kenichi é foda, vou recomendar. Porque é muita putaria do nada, assim. Eu não consigo. Eu não sei, eu acho que eu me despido desse problema todo, porque tem obras que eu gosto. Tipo, por exemplo, tem Jotengi. Jotengi também tem. Mas a minha personagem preferida é a Aya, por exemplo. Desculpa, a Maya. Eu, por exemplo, não gosto de Tejo Tang e nada que esse autor faz. Cara. das coisas. Mas o Air Guia, eu já não consigo dissociar de jeito nenhum, cara. Porque também é outro absurdo, né? Air Guia é absurdo. Não, Air Guia é foda. É porque Air Guia é absurdo tudo. O conceito de Air Guia é absurdo. Tanto que em Gantz, cara, a coisa que eu menos gostava é quando apareceu uma mulher pelada do nada. Aquelas capas que ele fazia a mulher se pegando. A coisa que eu mais gostava do Gantz era fora das missões que ele tinha que viver a vida dele. É porque não fazia muito sentido, era só pra ter um fanservice. É, não sei. Porque, por exemplo, Berserk tem momentos de fanservice, mas nenhum momento eu acho mal colocado. Nenhum momento é gratuito. É. Apesar que algumas vezes aparecem umas mulheres peladas do nada, assim, que não precisa. Mas eu, né? mas eu não acho gratuito, cara. Eu acho que todos eles faz sentido ali, né? Do jeito que é colocado. Apesar que eu não gosto de nenhum personagem de Berserk, né? Cara, muito triste. Você é uma pessoa triste, cara. Eu gosto de Berserk, mas eu não gosto de nenhum personagem. Não, cara, você é uma pessoa triste. Puta que pariu. Apesar que eu gosto muito da bruxinha. Ela destrói todo o realismo do que o cara tava fazendo, mas eu gosto da bruxinha. Assim. Mas você é uma pessoa muito triste, cara. Você não gosta de nenhum personagem de Berserk. É muito triste, cara. Muito triste. É, sou muito triste. Triste, cara. Eu acho Gats horroroso. Gats é um filho da puta. Não, cara, é muito triste. Isso é muito. Vamos parar de falar de Berserk. A gente, pra ninguém ficar irritado aqui, né? Desculpa, mas eu gosto de Berserk, não tô falando mal, só falo dos personagens só. Tudo bem. Última questão, então. E quando o personagem é baseado numa pessoa que já existiu? É o problema, é quando eles mudam muito a personalidade da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que obviamente é extremamente abusada no Japão de todos os jeitos possíveis é o Oda Nobunaga. Você vê o Oda Nobunaga só pelo anime, você nunca sabe quem é o Oda Nobunaga. Eu acho que ele é uma garota moe. Eu não sei, cara. Eu vi a garota moe não presta, porque a garota moe era tsundere também. Não, cara, o Oda Nobunaga não é tsundere. Mas não só no anime, tem o filme do Cazuza, né? Que é tudo menos o Cazuza ali. Que é foda. Eu gosto. Mas aí em outra partida eu gosto muito do filme do Mandela. Ela é bem legal. O cara. Eu não sei se ele era assim, mas ele parecia ser daquele jeito, ser respeitoso daquele jeito. Não sei. Aí a distorção ou reconstrução do mito, eu chamaria. Por exemplo, o próprio Musashi do Vagabond. É. E ele. É legal, mas ele não é exatamente o Sashi. Não é, não é. Mas eu também não acho ele bom o personagem. Ele é. Eu acho a história mais legal do que ele mesmo. Próprio. Eu gosto muito mais daquele surdo. Fodão. Eu gosto mais dele. Sim. Eu não vagabundo, eu vejo mais por causa da história mesmo. A própria história do Musashi, eu gosto muito mais por causa da história do que pelo Musashi mesmo. O Musashi era um babaca. Vou falar assim, quem gosta do Musashi, que foda-se. O Musashi era um babaca. Ele era um babaca. Desculpem quem gosta do Musashi. Desculpem não, né? Foda-se. O Musashi era um cara que ele era altamente egocentrista e tal. Só que assim, eu respeito o que ele fez, né? Em termos de... O que ele ensinou pras pessoas, em toda essa jornada que ele teve. Mas o Musashi mesmo é um babaca. Você pegar uma história... for ver um documentário, alguma coisa assim mais específica sobre o Musashi, você percebe que ele não é nada demais, assim, não é o cara fodão do caralho, não. Ele até era fodão, né? Mas com esse tipo de personagem é foda, porque é o conhecimento, a gente acaba mudando às vezes. E quando né? Você pega, tipo, Abra Lincoln e transforma ele em caçador de vampiros? Ó, é foda. Pra caralho, velho. Eu tava pensando no William Wallace, que eles destruíram a história do William Wallace, mesmo assim é um filme foda. Sim. Coração Valente. Mas. É esse tipo de personagem é mais difícil, assim. É, às vezes é melhor você não saber a história dele e aproveitar. Pois é, quando o cara já existiu, será que ainda vale a mesma coisa do roteiro em vez de como ele era de verdade, né? Seria interpretado como ele era de verdade. Às vezes a história fica até mais legal, né? Quando não é ele de verdade. É o próprio Coração Valente. Mas sei lá, é complicado. É, pessoa assim é complicado. No final a gente percebeu que o roteiro é muito mais importante que tudo. Roteiro. E no final não tem nenhuma característica que pra gente é relevante e fodona pra o personagem ser bom. Por isso que o Charlie Buff em Transformers é o melhor personagem de cinema. porque o roteiro é muito bom, excelente. Ah, cara, não, cara. Cara, Transformers é um filme que o personagem é tão insignificante, mas tão insignificante, que eles trocaram o Shalabuff pelo Mark Wahlberg, cara. Que não é lá muita coisa, né? Não, eu tô falando, trocaram uns 6 por meia dúzia, pô. Pois é. E o Mark Wahlberg vai ser um pai de família ainda, né? Então ele deve ir atrás da filhinha dele. Vai ser uma bosta. Isso é uma bosta de filme, cara. Como faz um filme Cybertron, velho? Esquece a Terra, deixa a Terra pra lá. É verdade, cara. Faz um Beast Wars. Porra, Beast Wars era foda. Eu achava foda, cara. Apesar do cara ser um macaco. Foda-se. Um macaco, mas tudo bem. Ah, mas vamos pegar pelo caso do King Kong. King Kong matava o Tiranossauro Rex, pô. Nossa, que filme merda, não. Mas esse filme tá uma cena assustadora pra mim, cara. Qual que é? Que é a cena que os caras caem num buraco lá de insetos, com uns insetos gigantes. Pra mim é assustadora aquela cena, cara. Que filme merda. Eu não aguento esse filme. Eu vi no cinema essa porra, cara, que triste. Não vi no cinema, cara. Eu vi em cartaz, eu... Não. Eu vi Jurassic Park 2 e 3, cara, no cinema. Não acho tão péssimo. O 2 é uma merda. Eu acho o 3 melhor que o 2. Melhor que o 2 também, né? Qualquer coisa. Até aquele Jurassic Park que ia ter dinossauros humanos ia ser melhor que o 2. Não ia. Então é isso, pessoal. No final, pra gente, o roteiro é muito mais importante do que o personagem em si. Acabamos definindo isso. O que é que vocês acham? Vocês falam aí nos comentários, ou no fórum, seja lá onde for, que vocês veem esse podcast. E bem, vamos então para a parte de indicações. Eu recomendo o canal do YouTube Aqui Pode. Pode, basicamente, é um canal sobre dois garotos japoneses. Meio mestiços, né? Japoneses com brasileiros. E conta o dia a dia do Japão, fala, mostra algumas coisas estranhas, mostra algumas coisas legais. Tem um quadro legal deles, Ivolaz, que eles botam um professor japonês respondendo perguntas de brasileiros, assim. É bem divertidinho. É, tem algumas coisas estranhas, tem algumas coisas diferentes. Eles mostram pratos japoneses, eles mostram aqueles docinhos que é só misturar água com pó que vira alguma coisa bizarra. Mostra comendo. Um dos últimos vídeos que eles fizeram, mostrando uma história estranha que mudou minha percepção do Dia dos Namorados no Japão e nos animes, assim. Que lá no Japão tá rolando agora, Vilas, da garota fazer o chocolate, né? Normal. Só que ela bota sangue dela. Bota sangue, bota cabelo, bota saliva. Meu Deus! E eu pensei. Eu acho que isso é muito provável que aconteça. É muito provável, porque eles são meio zoados, né, de cabeça. Ah, mas aqui no Brasil eles fazem mandiga também, cara. É, ele fala que é mandiga macumba, né? Aí, tipo, ele falando que ele leu um comentário no Twitter, que a galera tá falando, ai, que ótimo, minha menstruação vai cair no dia dos namorados. Aí ele comentando, pô, você vai comer um... O que é o pelo do cara, né? Eu acho que eu consigo de menstruação, meu Deus. Cara, eu queria ver a reação do pessoal que recebe isso. Eu fiquei pensando, e é bem provável mesmo que isso aconteça, que as garotas façam isso. E eu não sei se eu ia conseguir confiar mais em receber. Verdade. Será que os japoneses confiam? Eu não confiaria, cara, de verdade, assim, é meio assustador. É divertidinho, é engraçado. Tem o melhor vídeo, eu vou passar pro Evilazo depois pra botar no que é quando eles vão no festival, que é pra festival em homenagem à fertilidade, que é tudo em formato de pinto. Aí, tipo, tem a estátua de pinto que eles têm que passar a mão nas bolas da estátua pra dar boa sorte. A comida é uma banana em formato de pinto. É muito engraçado, cara. É muito japonês, assim. É bizarro. Mas é divertido. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais do país, das bizarrices, da privada, Eu, um dia eu vou experimentar privado no Japão. Eu quero uma aguinha no meu cu. Fica aí. Peraí. Você nunca provou um bidé? Não. Antigamente, cara, eu morava num outro bairro. Quando eu morava na outra casa que tinha no outro bairro, tinha um bidé. Bidê aqui eu só vejo com revista dentro, cara. Não, já vi um. Eu tinha um bidê, cara, em casa. Nunca pensou nessas porra por aqui. Pois é, eu já experimentei. É diferente, o Japão é high-tech, é maneiro. Um dia eu vou ver a descarga aí pro outro lado. No Japão é a Hatsune Miku espirra de você, né? Nossa, que horrível, cara. Não. Pois é isso. Fica aí com essa imagem na sua cabeça. Ah, cara, se você lembra uma vez que mostrou uma imagem na internet, eu não sei nem se foi esses caras, o que foi, que era um doce tipo da Hatsune Miku, não lembro se era Hatsune Miku, mas que era em formato de vagina. Tem, né? É desses caras, eles mostram. E quando você apertava e saía a geleia, assim. Eu acho que é esses caras, assim, eu lembro de um WhatsApp, assim. Pode ser. Eu acho que era assim, cara. Eu vou procurar depois, opa. Mas tem essas coisas, essas bizarrices do Japão, cara. Tem que ver os refrigerantes que eles tomam, cara. Tem um refrigerante nojentaço, assim. Não é refrigerante, né, cara? É coisas enlatadas. Coisas enlatadas com gás. Ou sem gás. Tem sopa também, ele toma sopa. O cara toma sopa, não. É bizarro. Normalmente. Mas é isso. É, eles compram camisinha também, é mó legal eles mostrando como é que compra camisinha. É da hora. É divertido você conhecer uma cultura de um país diferente, assim. Ok. É isso? É isso, pode fazer a sua. Pode se limpar já? Pode vir me limpar. Então tá. Eu indico a graphic novel Pavor Espacial. Vou falar o cast todo com esse sotaque clubista de interior. Ah, é? Pois é, é a graphic novel do Chico tá, Bento. Tá paulista, cara, você não tá meio caipira, não. Mas tudo na Globo é sotaque, meu, paulista, Rio de Janeiro, carioca. Ah, cara, eles conseguem fazer italiano carioca, pô. Fazer um nordestino paulista carioca. É porque eu sou nordestino, cara, então. Nós bem que não é, né? O Chico Bento, ele é mais o interior de São Paulo, coisa assim. Meio caipira. Ele é meio caipira. É meio assim. Você tá muito paulista, cara. Caralho, cara, eu paulista é muito estranho. Tá? Mas vai assim mesmo. Então, é a graphic novel do Chico Bento, é do Graphic MSP. E assim, das três que eu li, eu ainda não li a do Piteco, né? É a mais fraca. Mas ela é legal no sentido que ela é a história mais rapidinha, mais simplesinha. E ela é mais dinâmica, muito mais dinâmica do que as outras. Inclusive tem poucas falas, tem muito mais desenho de como é que a coisa funciona. E isso é muito legal, é muito bem feito. E apesar de ser uma história simples, é muito divertido, cara. Esse negócio do sotaque de interior, né? Que você lê a revista. Você não. É difícil, cara, você lê a revista e não tentar fazer o sotaque. É muito. Eu não consigo, cara. Eu li a revista e fazer o sotaque, cara. A sua cabeça devia estar perfeita. Devia estar, pô, incrível, cara. Incrível. Pavor espacial. E bem, o do Chico Bento, ele, como eu disse, é uma história bem simplesinha e tal, mas ele é legal, ele é bem desenhado, eu gosto muito da arte do autor. Deixa eu ver aqui o nome do cara, é o Gustavo Duarte. E eu gosto muito da dinâmica da história também, a forma como é feita. Tem uma coisa que eu acho muito legal, cara, mesmo tendo poucas falas e tal, é que assim, ele é uma história que pra quem conhece o Chico Bento, vai agregar mais, assim, vai ser muito divertido. Mas pra quem não conhece o Chico Bento, vai rir das piadas, sabe? É tipo, por exemplo, um pouquinho de spoiler, mas foda-se. Tem uma parte lá que o Chico Bento é abduzido, todo mundo, o Chico Bento, o primo dele é abduzido. Aí eles trocam o corpo do primo do Chico Bento com um porquinho, com um torresmo, né? Aí o primo do Chico Bento, o Zé Lelé, ele tenta falar pro Chico Bento, não, aqui sou eu e tal. E o Chico Bento não acredita, até que ele olha pra baixo E quando ele vai olhar, ele vê que tá o cara com o corpo dele, né, o primo dele, jogando xadrez contra os alienígenas e ganhando. Ele diz, ah, então realmente, esse ali, aquele ali com certeza não é você. Sabe? As piadinhas besteirinhas que, se você conhece a mitologia do Chico Bento, você pega rápido, mas se você não conhece, você também se diverte. Então, assim, eu gostei muito, assim, é, apesar de ser menos emocionante, menos desafiante, vamos dizer assim, menos pensativo. Porque você tem um astronauta que você pensa muito sobre o que, que ele fala, você tem um Laços que é muito dramático, é muito emocionante, e você tem o Chico Bento que é só uma história tranquila, que você se diverte, vapt-vupt, você lê no banheiro, é rapidinho também, ela é muito rápida por causa desse fato de ser dinâmica pra caralho. Cara, eu achei muito bom, cara, eu gostei muito e eu indico mesmo, Pavor Espacial. Inclusive, por ser uma história que não tem essa pegada tão icônica como o Laços e o Astronauta, eu indico que as pessoas comprem a capa cartunada, não comprem a capa dura, porque é muito caro a capa dura, cara. A minha pergunta é a seguinte, é uma história a nível de graphic novel mesmo ou poderia ter botado uma revista normal? Pois é, isso que eu tô falando, ele é muito bem feito, muito bonito e tal, mas se fosse pra uma revista normal, ela também funcionaria. Não é que o tratamento é de uma revista normal. Não, ela é um tratamento de graphic novel, todo bem trabalhadinho e tal. Mas se fosse pra uma revista normal, a história funcionaria tranquilamente. É mais uma história do Chico Bento. Por isso que eu tô dizendo, não vale nem tanto a pena você gastar mais pra ter capa dura. Mas pra ter em casa, pra dizer que, ó, eu tive a MS, a primeira graphic novel do Chico Bento, vale você comprar o cartunado, que não é tão caro assim. É que, por exemplo, eu acho que Laços, as três, tirando Chico Bento, as quatro, né? As três, o Astronauta, Mônica e o Piteco, eu não vejo eles na revista mensal, mas o Chico Bento sempre me pareceu. Eu concordo com isso. O Piteco não posso dizer, mas o Laços e o Astronauta, eu falei, ele é bem mais icônico, é uma história diferente. O Astronauta, ele é um astronauta diferente, cara. É um astronauta evoluído do coisa. Né? É um astronauta, né? Mas eu quero ler também. É que falta aparecer por aqui na minha cidade, é difícil. Mas é legal, assim, eu indico mesmo. Eu não indico a capa dura, porque só a capa dura aumenta 10 ou 15 reais o preço daí dos 40. Tanto, né? Vamos falar sério, assim, não muda. O Piteco também eu comprei a minha capa cartunada, também não olhei assim. Todas eu comprei cartunada. Eu compro o Piteco por 20 reais, eu compro ele por 45. eu não vejo tanto absurdo assim. O Laços eu tenho uma capa dura, mas eu acho que vale mais, assim, ele é mais. Se a turma da Mônica mesmo, acho que era mais legal guardar o coisa. E nem foi tão caro pra mim, né, na época que eu comprei. Bem, é isso aí, minha indicação é essa, é Chico Bento, Pavor Espacial, do Gustavo Duarte. Yes! Eu indico Maus, a história de um sobrevivente. Maus é um graphic novel ou um livro? Não sei. Vamos dizer que é um quadrinho, tá? É um quadrinho que é em formato de livro, né? Tudo bem. É do Artie Spielman, é quase uma autobiografia do pai dele, sobre tudo que ele passou na Segunda Guerra, sobre como ele era judeu, como ele sobreviveu ao Holocausto e tal, assim. Então, sou Chaves. Sobreviveu ao Holocausto e os absurdos, ele mostra em desenhos bem simples, né? Mas ele mostra. É que assim, você tem uma animalização das pessoas. Os judeus são gatos, os judeus são ratos, os alemães são gatos, os poloneses são porcos. Tinha um sapo, que eu não lembro agora qual. Acho que é americano. Qual, e eu não lembro os negros, tinha um negro também que ele representa como animal. Mas eu encontrei no meu trabalho, na biblioteca do meu trabalho, tinha mal jogadinho no canto e eu fiquei lendo enquanto não tinha nada pra fazer. E é uma história bem pesada, né? É uma história que às vezes você tem que dar uma parada assim, deixar um pouquinho de lado e fazer outra coisa, porque fazer de uma vez, ler de uma vez só é complicado, é difícil. Mas é uma história boa, né? É um tapa na cara. Tem uns negócios assustadores. A última fase do pai dele, do Holocausto, né? Que ele tá naquele trem horroroso. Que ali mostra em desenhos de... É uma forma... Desenhos de fotos, vamos dizer assim. Ah, é horrível. Também tem, fora isso, tem a história do pai dele no presente. Tá acontecendo na relação péssima que ele tem com o pai. Você, ao mesmo tempo, você vê o pai como um herói que se livrou do Holocausto, mas ele é um babaca. Eu não diria que ele seria um herói, cara, pra falar a verdade. Não, ele... mas na história ele meio que te faz isso, né? O cara que conseguiu sobreviver àquela coisa absurda toda, meio que ele, assim, te faz uma ideia meio que de herói. Mas ele é um babaca, assim, no final. Preconceituoso, ele trata a mulher mal pra caralho. Ele é o típico judeu, ele gosta de economizar qualquer coisa. Ele pega um cadastro assim e guarda pra fazer alguma coisa depois. Aí você também entende que foi por causa do Holocausto que muita coisa mudou na cabeça dele também, né? Mas assim, você também entende que, apesar de ter mudado muita coisa, ainda tem muitos traços da personalidade dele antes do Holocausto ali, sabe? É. Só que como é ele contando, não é tão pesado. Tem cenas pesadas. Da própria cena dele com o pai dele com um negro na estrada, assim. Que absurda. Não, mas eu tô falando assim, pra o pai dele, ele não consegue ver o lado pesado do negócio, no sentido assim, ele não consegue ver que ele não é um exemplo de pessoa, sabe? Uhum. É, sei lá. É uma história densa, mas acho que todo mundo deve dar uma lida. É uma meio diferente de saber sobre o Holocausto, né? É legal que é um quadrinho diferente, né, do que a gente tá. Do que a gente se acostuma a ler. Eu tô lembrando umas cenas tristes assim, pra caramba. A mãe dele, o quadrinho que ele faz sobre a mãe dele, que aconteceu com a mãe dele, assim, é absurdo. Uma quebra no meio da história, né? Essa parte, o campo de concentração, é foda também. A parte da criança, eles levam a criança pro. Achando que vai ser melhor, mas acaba que no final elas nunca mais ouvem falar da criança. Não sabe se morreu, se viveu, se tá por aí. É foda. É um lado negro da humanidade, né? Mas, enfim. É legal pra assim, quem também gosta. Assim, a história toda eu acho que é legal pra todo mundo. Quem gosta de Segunda Guerra vai achar muito, muito bacana também esse lado. Depois do Chico Bento eu trouxe um negócio triste, mas. É, tem um perto lado divertido, depois a gente traz um negócio completamente oposto. Mas é que é foda, é um lado negro. Cara, pior que assim, eu leio Maus, eu não acho tão... Ele é triste, mas não é tão triste, me deixa assim... Triste, mas ele me deixa pensar, né? Eu não diria não tão mal, mas você fica pensando mesmo. Porra, como é que a humanidade conseguiu passar por um troço desse, cara? Como é que um humano... fazer isso com outro humano é isso que me deixa mal, assim, porque tem certas coisas que são absurdas. Tem coisas que você não consegue aceitar, cara, é muito, muito distante do que a gente conhece, então é muito absurdo pra gente, cara, pra forma como a gente foi criado, pra nossa formação, é uma coisa, porra. Tem momentos que você pensa assim, que o cara pensa, né, que ele não pode confiar na outra pessoa. Aí ele dá um pouquinho de espaço, aí acaba sendo traído por causa disso. É muito triste. É foda. A gente foi criado depois dessa cena. A gente vê algumas coisas em filmes, em vídeos, e mesmo assim a gente não acredita, assim. É foda. Tem um outro livro, não sei se eu já indiquei aqui, que é um livro, na verdade, né? Chamado Mil Cairão ao Teu Lado, que me deram no passado. E que ele conta como é que foi a guerra pela ótica de um alemão que não queria ir pra guerra. Assim, da família do alemão que não queria ir pra guerra. E é dividido em duas partes. Você tem o lado do cara que é soldado, tá como soldado, e a família dele na merda tentando sobreviver lá na Alemanha. E sempre com o problema de que o pessoal da Alemanha podia acabar com eles, mesmo eles sendo alemães. Porque eles não apoiavam a guerra. É. Tinha soldado que atirava pra cima pra fingir que gastou bala, assim. Não, nesse livro o cara conta que esse cara, ele foi um sortudo em muitas coisas, por isso tem um lado de fé e tal do livro, mas ele andava com uma, como é que eu posso dizer assim, não era uma arma, era tipo um entalhe de madeira no lugar da arma no bolso. E ele teve a sorte de nunca precisar atirar pra o pessoal nunca descobrir. É, eu lembro no Soldado Ryan que tinha gente que ganhava arma e tinha gente que ganhava um pente, assim, de bala. É fodido, né? Coitado das pessoas. Né? Não, mas esse negócio da arma foi uma escolha dele. Ele preferiu não usar arma. Ah, é? Ah, é. Que ele não queria matar ninguém. A sorte que ele nunca precisou, no final das contas. Apesar de que ele era um peregrino, né, cara? Ele era da primeira infantaria, que eram os caras que andavam na frente, que eles iam pra construir ponte, pra construir alojamento pro pessoal que vinha atrás mesmo pra batalha. Ele tava no pior lugar possível, assim, sabe? Ele tava fudido. Esse negócio de guerra, eu me lembro do South Park, que era as táticas de guerra dos americanos. Eles pegavam todos os negros e amarravam em tanques, assim, tipo, se a proteção de bala do tanque era os negros. Assim, eu sei que não tem nada a ver, mas eu lembrei dessas coisas. Dou risada aqui. É foda. Mas bem, mouse, né? Uma palavra final pra definir o que é mouse. O que, que a pessoa tem que ler mouse? Pra você aprender que tem que guardar cada pedacinho de biscoito que você ganhar, porque um dia você vai precisar. É verdade, é verdade. Bem lembrado. Eu indico Uma Aventura Lego. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we live in our dream. Então, assim, eu assisti os filmes, né, semana passada. Mas, cara, eu gostei muito do filme do Lego, cara. Muito mesmo, sim. Eu sei que muita gente não vai achar essa escultura, apesar de que ele foi um sucesso estrondoso na bilheteria. Inclusive, ele é o filme que, na estreia dessa semana nos Estados Unidos, foi o filme que mais foi visto, apesar de a crítica não falar tão bem. Esse filme, ele tem uma pegada que tem aquela brincadeira daqueles filmes de Lego loucos que você vê em Star Wars, Lego, não sei o quê, que tem todos os personagens, inclusive uma das coisas chatas é que, como ele é um filme da Warner, então você não tem os personagens da Marvel, só tem os personagens do DC. E uma coisa irada que tem no filme é o Lanterna Verde chato pra caralho. Super-Homem não atura, cara, de jeito nenhum. Porque o Lanterna Verde é chato pra caralho. Então, assim, a história, cara, é muito louca. É muito, muito hiper louca. Só que ela chega no final, ela tem uma explicação do porquê que ela é desse jeito, que é muito foda. Eu acho que a explicação é muito espetacular. Inclusive, o final é muito espetacular. Ele é um filme que ele vai bater um pouco com a criança que na infância teve Lego, ou pelo menos Playmobil. Teve o Lego ou Playmobil. Sabe? Que é muito exatamente isso. Até inclusive o título em português ficou muito foda depois que você pensa em como é que o filme é. Que é uma aventura Lego, cara. É uma grande aventura de quando você tinha na infância e você tinha um Lego e você brincava das maneiras absurdamente loucas. Você sempre tinha um Lego que tinha o design da caixa que você tinha pra construir, que normalmente você pegava e construía uma vez e depois nunca mais. Você sempre construía coisas diferentes com o que você tinha, sabe? É muito da coisa da criança brincando com o Lego, de como é que era esse lance do Lego, quando você usava a imaginação de uma forma muito louca. E é uma coisa que, hoje em dia, como o pessoal, todas as crianças estão muito mais brincando com videogame, com olhando vídeos na internet, coisas do tipo, elas não têm muito. Mas pra quem teve isso na infância tinha muitos Legos, que era barato, inclusive, na época. Hoje em dia, um Lego custa um PlayStation 4, cara. É absurdo. Hoje em dia, tem caixa de Lego que custa PlayStation 4, cara. Se eu com plástico, mas tá foda, né? É? Pois é, cara. Se eu com plástico, tá foda, tá caro pra caralho. É uma grande brincadeira de criança. Eu não posso falar muito, porque eu vou entregar o filme todo. Eu não posso... O foda é isso, porque eu ao mesmo tempo tenho vontade de falar, porra, por que o filme é... E eu não posso falar porque eu entrego a grande surpresa. Surpresa entre aspas. Uma grande surpresa do filme, de certa forma. Pra quem for ver e não sabe nada, é o final, que é brilhante. Eu acho espetacular. Eu acho que é por isso que, apesar da crítica em geral ter falado que ele é um filme mediano, o público adorou. Adorou, assim. Explodiu de coisa. Todo mundo, ou muita gente que viu, achou fantástico, sabe? Eu acho muito bom, cara. É muito bom. É, eu vi ele dublado, porque a dublagem é irada e tal. Mas eu tô pensando em rever ele legendado, porque eu quero ver a dublagem americana, cara. Mas vou ver em DVD. É, cara, não sei. Eu digo muito disso. Se você teve Lego na infância, ou Playmobil, a versão genérica, né? Eu tive os dois. Playmobil nunca se encaixou com Lego, porque Playmobil era gigantesco. É, eu tinha também o Playmobil. Mas se você tinha esse negócio, você vai gostar, no geral. É uma aventura que você vai lembrar muito da sua infância e... Não é tão infantiloide, sabe, a aventura. Tem uma cena lá que tem que ter uma suspensão de crença, mas tirando isso, cara, é uma aventura muito, muito foda, assim. Eu acho muito, muito bem feita, muito bem construída. Me lembrou muito, cara, sabe, porque quando eu tinha na infância, quando eu tinha um monte de Lego e tinha uns bonecos, eu me lembro que eu pegava os bonecos loucos pra ser os vilões e tal, então, tipo, eu tinha aqueles motoqueiros, os ratos motoqueiros de Marte. Sabe? Sim. Eu tinha um boneco desse cara, eles sempre eram os vilões. Eu tinha um tiranossauro gigante daqueles almanacs de revista. Não era gigante, na verdade. Era um... Hoje em dia eu tenho gachapons maiores do que o tiranossauro, mas na época pra mim era grande vilão. Pra você era gigante. Pra mim era gigante, cara. Eu tinha aquele Batman do futuro, todo tronche de esquina, sabe? E era legal, por exemplo, as coisas que a gente fazia quando era na infância. Eu tinha o Shiryu, aqueles Shiryu oficiais, mas que a articulação era uma merda e depois de um tempo eles não conseguiam mais ficar em pé. Você, tipo oficial, cara, parabéns. O meu era do camelô que os dedos saíam todos. Não, o único problema que eu tive com o Shiryu foi porque uma vez eu tentei tirar o cabelo, a parte de cima do cabelo dele, longo, e quebrei e ele ficou com o cabelo curto, pro resto da vida. Ele não ficou cego no meio do caminho. Pois é. E eu tinha... ao mesmo tempo que eu tinha esse Shiryu, que normalmente era um dos carinhas do bem, eu tinha o Shiryu de camelô, aquele de borracha gigantão, sabe? Nossa, esse de borracha... O meu era de borracha. Era aquele que dava pra montar a armadura, mas com sopro ela saía. Não, assim. Mas esse era o de borracha mesmo, que era pra pregada, era sempre o vilão, sabe, da história. E outra coisa que eu tinha, eu tinha os cavaleiros de bronze todos. Eu tinha todos os cavaleiros de bronze, né? E eu tinha os cavaleiros de bronze piratas. Os cavaleiros de bronze piratas eram sempre os vilões. Agora a gente tá sabendo que Vilas era o garoto rico do colégio, né? Não, cara, eu tinha algumas coisas assim de boneco. Mas, por exemplo, eu tinha tanto algumas coisas mais oficiais, assim, mas eu tinha uns merdão, sabe? Tinha muita coisa assim de... as coisinhas de borracha e tal. Cara, sem zoeira, eu tinha o Michelangelo fazendeiro, velho. Eu era da escola. Pô, você era especial, cara. Era rico hoje em dia com essa porra. Tudo... Minha mãe adorava comprar os bagulho mais bizarro pra mim. Ah, mas você tinha as aventuras fodonas, né? Minha aventura em Lego era... O fazendeiro indo ordear a vaca, assim, aqui. Não, o Lego, eu me lembro que eu tinha, cara. Eu tinha Eu não lembro se era Lego ou se era Primo. Acho que era Lego mesmo. Que era de um posto. E eu tinha eram várias coisas. Só que o principal era uma casa e tal. Só que ele vinha com o negócio do carrinho, o bonequinho e tal. Na verdade, eu só tive um boneco de Lego na minha vida toda. Muito triste isso. Todos os Legos que eu tinha não tinham bonecos. Nunca tinham bonecos. Pô, sério, cara? Eu tinha uma porrada de boneco. Eu só tive um boneco de Lego. Por isso que os bonecos... Nunca o Lego era o herói. Era sempre os bonecos dentro do mundo do Lego. É que eu tinha aquela revistinha... Eu não lembro agora o nome da revista. Que uma época começou a passar Lego, assim. Era carrinho, era personagem. É, mas eu nunca comprei essas revistinhas assim. A única revistinha que eu tinha desse negócio de colecionar antigamente era... Era essas de ciência mesmo, como eu disse, essa do dinossauro que mudou, era de uma revista. É, de dinossauro você comprava 20 mil revistas pra conseguir fazer o esqueleto de dinossauro. É, exatamente. Eu tinha um esqueleto e tinha um dinossauro mesmo, sabe? Eu tinha um esqueleto que era fluorescente. É, esse que eu tinha também. Eu não sei pra onde foi parar esse esqueleto. Cara, todos os meus bonecos eu sei que eu deixei pro meu sobrinho e tal, e o meu sobrinho não brinca mais. É, foda. Alguns se foram, né, com o tempo, foram destruídos e tal. Alguns meu cachorro destruiu no tempo. E os o que tem ainda, eu sei que tá guardado assim, na dispensa. Meu sobrinho só fica no computador vendo YouTube e de vez em quando jogando alguma coisa. Ah, eu sei que meus bonecos, como eu não tenho irmão, não tenho como ter sobrinho, eu doei pra criança carente, né? Então tá tudo por lá. Não, pois é, eu devia ter doado pra criança carente, eu não devia ter dado pro meu sobrinho, porque eles brincariam mais. Mas eu não sou essa boa pessoa não, porque eu fico até puto até hoje que minha mãe deu meu Super Nintendo pra elas, eu não queria meu Super Nintendo. Ah, não, pior que hoje em dia, se tivesse alguns dos meus bonecos, não esses Cavaleiros do Zodíaco, porque eles eram tudo... Eles eram oficial, mas eles não eram o Coffee Myth que a gente vê hoje. Era aqueles que era tipo... Era da mesma empresa que fazia os comandos de ação, que a articulação ficava mole com o tempo, e os caras não ficavam mais de pé, tinha um, sabe? E bem, cara, eu tinha um Cavaleiro de Aço. Que pariu, o que é que eu tinha Cavaleiro de Aço? Até hoje eu não sei. Eu tinha Cavaleiro de Aço. O Michelangelo fazendeiro bate Cavaleiro de Aço. É provável. Mas bem, cara, o filme de Lego lembra, tem muito esse lance da infância, de quem brincou muito assim, Lego. E é isso, cara. Eu gostei pra caralho. Quem curte esse tipo de obra, acho que também vai gostar bastante. Por isso que eu indico. Vamos então para as considerações finais. Chegando aqui nas considerações finais, meu caro amigo Luke. E aí, o que você quer falar de consideração final sobre esse podcast? Ou você quer fazer alguma propaganda? Ou quer falar, sei lá, alguma coisa da sua vida pessoal? Não comprem o headphone da Hyundai, que tá me dando só dor de cabeça, porra. Foda-se mesmo. E é só isso, as considerações finais? É, não tem muito o que falar da minha vida. Não tô escrevendo pro Chunão, não sou redator daquela porra. Tecnicamente eu ainda sou, mas oficialmente. Eu tenho que cortar isso aqui do redator? Não, não preciso. Mas enfim, é isso. O que você achou do lance dos super-heróis? Você quer fazer alguma consideração final sobre super-heróis? Não, sobre os personagens. O que faz um personagem ser bom ou não? Superman, Aranha, Batman. É uma consideração final, lembrando do Bozo. Por mim, você botava de música final essa parte do... Pode ser. Muito bom. Então, também não tem muito o que falar. Só digo de novo, assistam o Lego no cinema. Rapidinho também, assistam Trapaça, um filme muito bom no cinema. O American Hustle. O título até combina o título nacional, mas eu acho que American Hustle é muito mais legal, sabe? O que é American Hustle? É? Eu não sei, mas é muito mais legal. Não, é tipo, é um truque americano, Trapaça, uma coisa assim. Uma jogada americana, uma coisa assim. Mas é muito mais legal. Apesar de que o nome Trapaça comigo. E não assistam Jack Ryan, Operação Sombra, Jack Ryan, que é um filme merda. É um filme com o Capitão Kirk, que é uma bosta. Bosta. Ah, Kirk velho, amor? Não, Kirk novo. Ah, o Kirk novo é tão merda que o Spock dominou a porra do Star Trek, né? Tudo bem. É uma merda. O filme é chato, tem a Keira Knightley fazendo papel merda também. É uma bosta. Terrível. Eu tô querendo que passe a fase de filme ruim. Eu quero ver um filme no cinema. Parando. Pô, cara, tem um monte de filme. Eu vou disso. Trapaça, um filme legal. Chega aqui essas porra, velho. Ah, não tá chegando aí, né? O que tem no teu cinema? Deve estar indo aquele filme do dinossauro ainda, quer ver? É muito sério que esse filme é uma merda. Rodência e o Dente da Princesa, que porra é essa? Que porra é essa? Vai tomar no cu. É, Hércules. Eu queria ter visto Hércules em vez do Jack Ryan, só que parece que não tinha chegado a cópia no cinema. Aí eu não assisti o Hércules, assisti o Jack Ryan, que é uma merda também. Esse Hércules deve ser muito ruim também. Ah, eu fiquei curioso, achei os efeitos legais. A Menina que Roubava Livros. É, tem um textinho da Menina que Roubava Livros lá no site, se você quiser dar uma olhada antes. O Lobo de Wall Street e Operação Sombra Jack Ryan. É esse filme merda que eu falei. Não tem o do dinossauro, eu fico triste. Esse dinossauro tava quase 2 meses na porra do cinema, não aguentava mais. Mas é isso. É, cara, pô, Lobo de Wall Street, cara. Massa, muito bom. É que esse tipo de filme eu não vejo assim. Eu sou massa velha, sou normal fag. Não, cara, mas é muito bom, é sério. Eu indico mesmo, assista. É um filme que no cinema ainda é mais legal. Tá bom. E bem, é isso. Então, até daqui a 15 dias. Tchau, tchau, pessoal. Cara, eu não sei como é que o Bozo falava no final. Como é que o Bozo falava no final, tu sabe? Não lembro. Eu só sei o... quando ele chegava, né? Alô, cansada! Ah, o Bozo chegou trazendo alegria pro papai e pro vovô. Eu lembro. Busquinha do Bozo pra encerrar. Então é isso aí. Batman. Tchau, galera. Tchau, tchau.